não é, enfim, evitivo, não é? Mas que eu aqui tenho a capacidade de interpretar esse sistema. E, portanto, nós podemos estabelecer esta diferença, que é o receptor, que é o objeto, o ativo da emissão do sinal, nos ativos de drogas que aproveitam a informação que está disponível. Naturalmente, a recepção da informação do receptor tem que negociar a recepção de informação tem que negociar o receptor, não é? E isto é válido, naturalmente, quer no caso estamos a falar do sinal, quer no caso estamos a falar do sinal. Quando falamos de um sinal, então quer o receptor, quer o emissor, têm que ter vantagem no estabelecimento dessa comunicação. Normalmente, quando estamos a falar de uma situação de comunicação, estamos a falar também em na produção do sinal. Para esse efeito. E é muito diferente a situação de um objetivo estar a comunicar na mata morta da floresta e uma coruja poder interceptar esse som e capturar o objetivo, não é? Ou de um peixe estar a deslocar dentro da água e de uma foca poder detectar os vórtices de água produzidos pelo ondulado da cauda do peixe. Dessa forma de seguir o natural, não é? Da situação de um miúdo estar a emitir um sinal que é específico para a treina das fêmeas ou para dizer aos outros machos que mantenham essa distância. Ora bem, a comunicação é naturalmente importante quando cumpre uma série de funções, nomeadamente, por exemplo, na resolução de conflitos. Em defesa territorial, todos vocês, enfim, estão fartíssimos de saber os exemplos das aves, não é? Em que, enfim, normalmente os machos estabelecem um território de uma série de passeriformes, passeiam-se por esse território em pousos que são naturalmente específicos e produzem vocalizações. Essas vocalizações servem para dizer aos outros machos que não se aproximem com o morto, ou com o pico, com o bico, não é? Portanto, servem para ter o material, servem naturalmente para estabelecer interações com o sexo oposto, não é? Portanto, servem, por exemplo, para dizer que eu estou aqui assim, sou fantástico e, portanto, venham cá, vem comigo, não é? Serve para mediar interações pais e gris, enfim, mais ou menos. Todos vocês conhecem, enfim, por exemplo, os exemplos do pinguim da Antártida, não é? Serve naturalmente para a integração social e há exemplos diversíssimos, mas, enfim, um exemplo que todos vocês também conhecem muito bem é o caso dos golfinhos, não é? Em que a divisão do grupo é mantida não por interações individuais, mas interações locais, não é? E se estivermos a falar de baleias, as interações locais podem processar-se a dezenas ou centenas de quilómetros de distância, não é? Isso cria um problema, por exemplo, hoje em dia, na zona de Barbéria, em que as baleias poderiam, estima-se, comunicar a 1.000 quilómetros de distância, neste momento, por causa do ruído gerado pelo essa distância de interação está reduzida a escassas de quilómetros. E isto cria um imenso problema para os organismos. mago, enfim, como eu diria, de baixo, não é? Portanto, um mago muito transparente, ou um mago com elevada turbidez. E, naturalmente, que a maior parte dos organismos não têm, não comunicam apenas com uma modalidade sensorial ou através de uma modalidade sensorial. Têm comunicação multimodal e, por exemplo, podem, enfim, utilizar preferencialmente como sinais visuais quando a visibilidade é boa, mas usar como sinais acústicos ou sinais químicos, não é, com maior preponderância quando a visibilidade baixa. Enfim, é possível balancear de forma diferente as modalidades sensoriais consoante a situação. E a autocomunicação, que, enfim, é o caso que vocês têm quando um golfinho utiliza sinais de alta frequência para ecolocalizar, para detectar presas, não é? Ou quando um cigo também utiliza, enfim, sinais de alta frequência para fazer ecolocalização. Ok, então vamos tentar dar alguns exemplos de cada um destes quadros. Formas de comunicação que podemos fazer. E vamos começar com ciclídeos africanos. Os ciclídeos, enfim, são peixes que existem em África, na América do Sul, Madagascar, no Sudeste Asiático. Em África, eles são, enfim, são um grupo extremamente conhecido por nos grandes lagos africanos, Malawi, Tanganyika e Vitória, terem tido uma exposição extraordinariamente rápida, não é? E cada um destes lagos tem cerca de 500 espécies. Estes três lagos juntos têm cerca de 1.500 espécies de ciclídeos e, portanto, têm sido um modelo muito utilizado para a evolução. Bom, todos vocês conhecem os pequenos aquários, né? Portanto, são peixes com enfim, colorações muito diversas, normalmente bastante bonitos e também frequentemente muito interessantes. Quem teve, enfim, o seu trofeu num aquário, eventualmente sabe que se tiver um macho sozinho no aquário com outras espécies, finalmente está muito mal. Enfim, o resultado não é muito bom, não é? E se tiverem o mesmo macho sozinho com uma fêmea, está normalmente o maior macho ou mais pequeno, o macho não está fêmea. Não é? E portanto a solução é não ter um. A solução é ter uma dúzia, não é? Se a pessoa tiver uma dúzia de machos e uma dúzia de fêmeas, ninguém mata ninguém normalmente, porque as interações são muito mais voláteis, não é? E portanto. Normalmente não cria nenhum problema. Portanto, estes peixes apresentam enfim, cores muito exuberantes, muito diversas e, sobretudo, na época da reprodução, os machos apresentam cores muito características e muito vivas. Ora, se estes peixes apresentam estas cores, sobretudo na época da reprodução, é de esperar que, enfim, esta coloração tenha importância, não é? Em comunicação visual na altura da reprodução. Ora bem, estes três lagos têm menos fotos diferentes, sendo que o lago de Vitória é um lago menos profundo. O lago de Vitória fica, enfim, faz fronteira, digamos, com o Quénia, a Tanzânia e depois do outro lado com o Uganda, não é? Tem um ambiente fótico, enfim, é menos transparente, tem mais clorofila, é menos profundo, as águas são, portanto, mais escuras. Enquanto que o lago Malawi, que vocês já conhecem como sendo o lago que vai no norte de Moçambique, não é? E portanto, em Moçambique, Tanzânia, aliás, diverso, só que é apresentado no set. E estes, enfim, a expressão que os pigmentos visuais está a ter uma expressão ao oxigênio e varia ao longo da vida dos animais. E, portanto, eles nunca têm mais de 3, 4 pigmentos ativos no olho, mas ao longo da vida ou ao longo do ano podem ter alteração. Está bem? Portanto, isto é uma expressão génica que incide sobre a produção de diferentes oxigênios. E, naturalmente, cada um destes pigmentos está representado e os espectros de absorção são diferentes. E naturalmente permite uma maior acuidade visual numa ou noutra cor. Tem aqui representado a variabilidade de pigmentos em três espécies, ciclídeos do lar modal, e o interessante de verificar é que estas combinações potenciam melhor o reconhecimento de cor da própria espécie. Portanto, na altura da reprodução, os machos tomam os céus para o piso branco, uns azuis, outros amarelos, outros são amarelhados, e os pigmentos visuais adaptam, ou estão bem adaptados para receber essa informação visual. Naturalmente, vocês perguntam, então, mas os ciclídeos não há outro tipo de comunicação? Ah, sim, senhor, já vamos ver daqui a bocadinho, senão eles não utilizam só. São animais que utilizam vários canais de comunicação, nomeadamente comunicação também, comunicação acústica, comunicação química. Bem, portanto, a mesma espécie pode utilizar simultaneamente diversos tipos de comunicação. Um outro exemplo muito engraçado é o exemplo do canguejo violinista, das ucas, que faz uma extensão espécie que vocês sabem no sul do país, que foi aqui de morte para o usuário de Nova Unida, que é a uca tangente. Também é a maior espécie nunca, não é? E chega aqui assim aos nossos quadros. Estes animais, vocês sabem muito bem, já ouviram, todos vocês que já viram o tema, sabem que o macho tem aquela, enfim, clipe muito grande, não é? E a fêmea não tem esta diferenciação muito grande. E, portanto, este grande é uma característica sexual secundária. É uma característica sexual secundária que é muito importante na comunicação. Os machos utilizam este clipe para produzir um sinal para atrair as fêmeas. Precisam de um sinal de acenar. Levantam um clipe e o clipe e acenam. Ora bem, existem cerca de 100 espécies, dependendo de certas espécies turcas espalhadas por todo o mundo, especialmente nas regiões. Tropicais, a maior parte das espécies são de dimensões reduzidas, mas têm cores e padrões fantásticos. Há espécies muito, muito bonitas nas zonas tropicais. Enfim, estou aqui apresentado algumas com umas cores extraordinárias. O catangério, para chegar aqui assim, para os colhos do rio Mira, não é? Então, em termos de comunicação, o mar. vocês veem aqui assim, enfim, os machos a assinar com o ar. Eu ouvi uma geração de machos. Para mostrar a sua dimensão, para que fosse maior para mim, maior, em princípio, eu acho. Não é? E, portanto, ela foi utilizada como força mística. Ok. Os olhos destes animais têm. Tudo aquilo são objetos que circulam do horizonte para cima. São normalmente classificados como potenciais predadores e objetos que estão localizados do horizonte para baixo poderão ser, enfim, potenciais presas ou parceiros. Ora, se vocês viram um vídeo, não é? E viram que a comunicação visual é estabelecida por assinar. Não é? E o que é interessante verificar é que as fêmeas preferem que machos tenham pinças maiores, que façam sinais mais vigorosos e que consigam levar as pinças o mais alto possível. Está bem? E isto faz algum sentido do ponto de vista de seleção sexual, porque um animal que tenha uma pinça grande, seja capaz de ter movimentos vigorosos e levar muito a pinça, é, em princípio, um animal que está em boas condições. Não é? E, portanto, tem aqui assim, a representação de um animal diferente, com a pinça bem erguida. Mas, ainda assim, a pinça tem a zona de predação. Não, não. Não. Só atingiria se estivesse muito, muito próximo. Sim. Não é? E muito, muito próximo já estão em interação. Ora bem, comunicação acústica é uma outra forma de comunicação muito comum em meio aquático e naturalmente muito comum em meio aquático porque o meio aquático é um meio em que as ondas sonoras propagam a velocidade do mar. 1.500 metros por segundo, comparando com a velocidade em meio aéreo, por exemplo, e além disso, como há já aqui expulsou que toda a gente conhece muito bem, escreveu o filme que saiu dentro de um livro, que chamou O Mundo Excelente, e nessa altura, quando eu falar dos anos 60, não tinha, havia ainda muito poucos estudos acerca da indicação que eu escrever no Oceano. E se tivesse de escrever de novo este livro, se calhar tivesse escrever O Mundo do Ruído, não é? Ou O Mundo dos Sons e O Mundo do Silêncio. Porque cada vez que descobrem mais animais aquáticos que comunicam utilizando sinais acústicos. Ora bem, então a velocidade de propagação é muito mais elevada na água do que no ar. A atenuação do sinal acústico na água é relativamente baixa, se falarmos de baixa frequência. Tem, por exemplo, há bocado de baleias de barco velho que conseguem comunicar, enfim, muitas dezenas, centenas de quilómetros de distância, se o ruído ambiental se mantiver é baixo, não é? Isto por oposição a um meio em que a atenuação da luz é muito baixa. Portanto, a comunicação visual em meio aquático só se consegue manter a curta distância. Quando a distância aumenta um pouco, a comunicação visual deixa de ser possível. A emissão química é também muito comum na água, mas as partículas, enfim, as suas moedas, não é? Difundem-se muito lentamente na água, como nós já falámos anteriormente. E, portanto, para a comunicação a longa distância, o som é, enfim, uma modalidade que é muito eficaz. Então vamos, enfim, referir um ou dois exemplos de uma forma muito breve, não é? Como é que são produzidos sons em peixe? Há vários mecanismos. Um dos mecanismos é a utilização da bexiga gasosa, que é representada, enfim, de uma forma muito atípica da bexiga gasosa de uma traqueolítica, neste caso do nosso chapuco, não é? Que normalmente tem os dois lobos e com uma dimensão equivalente, mas esta fotografia mostra, enfim, um animal que tinha os dois lobos muito diferentes, os dois lobos da bexiga gasosa. Eles têm músculos que estão aqui representados, fazem parte da parede da bexiga, têm musculatura intrínseca da parede da bexiga gasosa e, por contração pulsada, ritmada destes músculos, aquela bexiga gasosa vibra. Né? E, portanto, reduz a dimensão, depois volta à dimensão original, depois reduz, depois volta à dimensão original. Naturalmente, se vocês imaginarem um balão, não é? A pulsar, naturalmente, que esta variação de volume gera onda de pressão na água. Mas, se a onda de pressão na água é mais nada menos do que o som. Está bem? Portanto, uma série de efeitos utilizam a bexiga gasosa, quer como musculatura intrínseca, como o caso do chamou, quer como musculatura extrínseca, ou seja, uma musculatura que não está integrada na parede da bexiga, mas que é uma musculatura exterior, mas também pode fazer vibrar a parede da bexiga para produzir som. Noutros exemplos, utilizam-se, enfim, a cintura peitoral, não é? Para a produção de sons, por exemplo, por estridulação, tendo, enfim, um raio de barbatana, por exemplo, a roçar numa outra estrutura do lado do corpo. Portanto, há diversos mecanismos deste tipo, não é? Este é um exemplo que está aqui representado na tricoxidicata, nesta espécie de pedra. Neste caso é engraçado, está a região que faz com céu com este corredor. Vocês vão ver que ele tem uma tradução interessante. Ah, sobrem estes sinais, que produzem os sinais na água, como é que eles ouvem? Não é? Bom, eventualmente eles ouvem o som que é partido da estrutura do ouvido interno. Não é? Porque eles não têm ouvido externo como nós, mas também não precisam de ouvido externo como nós. E a razão que não precisam de ouvido externo como nós é porque eles têm uma impedância, o corpo tem uma impedância muito próxima à água. Resultado: as ondas de pressão, que são o som, atravessam o corpo com toda a facilidade. Está bem? E naturalmente atinge o ouvido interno. E no ouvido interno existem os calhaus, que não é que são os otólogos. E estes calhaus têm uma impedância acústica muito, muito diferente da área. Resultado: na realidade, o que acontece é que as ondas de pressão fazem mover o peixe e o otólito move menos. Estão a ver? Como o otólito move menos, vocês podem imaginar o peixe a mexer e o otólito a ser, enfim, a ficar mais fixo. E, portanto, as células sensoriais que estão na mácula, que está encostada ao otólito através de uma matriz gelatinosa, não é? São excitadas por este movimento relativo entre o otólito e as células sensoriais. Está bem? As células sensoriais, quando as RCLs têm, tal como as células do nosso ouvido interno, cílios, não é? Um muito longo, que é o quinocílio, e os outros mais pequenos, que são os estereocílios, e elas só respondem quando este sistema se deflete para um lado. E não respondem quando o sistema de cílios se deflete para o outro. Como estes animais têm células orientadas em mais do que uma direção, o sistema é intrinsecamente direcional. Não é? Conseguem detectar quando o otólito está, enfim, a mover-se para um lado ou para outro. Por outro lado, se for ao mesmo movimento, imaginem o otólito a deslocar-se, enfim, ou melhor, o peixe a deslocar-se em relação ao otólito, nesse sentido, então têm células viradas para um lado e viradas para o outro. Como elas só respondem a metade do ciclo, não é? Ou só respondem enquanto o quinocílio está a ser refletido numa certa direção, não é? Há células que respondem a um meio ciclo e células que respondem a outro meio ciclo. O resultado disto é que quando se fazem registros, enfim, eletrofisiológicos da atividade conjunta dos receptores do ouvido interno, a frequência do sinal elétrico é duas vezes a frequência do som. Não é? Porque um conjunto de células responde em metade do ciclo e a conjunto de células responde em outra metade do ciclo. Não é? Bom, existem três otólogos, não é? O saco, o trigo e a lagueta. E, no caso, por exemplo, do jabô, que é um dos peixes que nós estudamos, o saco é um dos sistemas mais importantes na recepção do som, mas também no triplo é importante. Mas de outras espécies, o triplo parece ser mais importante do saco. Portanto, nem, aparentemente, nem em todas as espécies, o saco é o órgão, digamos assim, interno, com maior sensibilidade para o som. Bom, naturalmente, peixes diferentes têm sensibilidades diferentes ao som. Provavelmente sim. Será que tem a diferença da forma como eles usam o tratamento para equilíbrio e para som? Porque eles também usam para equilíbrio, certo? Como é que eles distinguem se é equilíbrio ou se é som? O trigo é certamente, no caso dos jabugos, importante como órgão vestibular. Yeah. Portanto, órgão vestibular. Está bem? O saco, no caso dos jabugos, é muito mais importante para a audição. E a lagena é muito difícil de estudar porque é uma coisa muito pequenina, mas aparentemente também importante em função vestibular. No caso do chão. E nesse, o que é que eu digo que é o chão? Porque é do nosso estudado. É? E aí então, acho que o nosso outro para nós, este momento é professor em Macau, continua a trabalhar com este modelo, não é? Mostrou claramente. Claramente que a função vestibular os peixes, vocês têm enfim, peixes mais sensíveis e peixes menos sensíveis ao som. E têm os mais sensíveis, normalmente, são animais que têm adaptações que permitem um aumento da sensibilidade. Essas adaptações podem ser ao ciclo de variante. Ocorrem, por exemplo, no golfinho, um peixe muito sensível ao som. O que é isto? Os ossículos familiares. São ossículos que ligam a bexiga gasosa ao ouvido interno. Está bem? Portanto, com a bexiga gasosa, tem mudanças muito diferentes ao ouvido interno. Com a bexiga gasosa, o ar, não é? Tem uma impedância muito diferente da água, naturalmente que as ondas de pressão afetam consideravelmente mais a bexiga gasosa do que o resto do corpo do animal. Os movimentos da parede da bexiga podem ser então modificados por estes ossículos vibriando à zona do ouvido interno e isto aumenta naturalmente a sensibilidade do ouvido interno. Outra forma de aumentar a sensibilidade do ouvido interno, que ocorre, por exemplo, em alguns ciclídeos não africanos, mas do sudoeste asiático, mas africanos isto não acontece, mas do sudoeste asiático isto acontece, e espécies diferentes têm sistemas diferentes, têm projeções da bexiga gasosa para o ouvido interno. E, portanto, a bexiga gasosa tem, enfim, umas projeções, algumas até razoavelmente finas, que terminam muito próximo do ouvido interno. Resultado. Naturalmente, que as oscilações da bexiga, neste caso, vão influenciar o ouvido interno. Estes animais também têm maior sensibilidade do que, enfim, a maior parte dos outros peixes que não têm este tipo de modificações. Diga. Não, era. Não tinha sido a palavra ósseos. Vibriano, com W. Vera. Vera com W. É W-E-V-E-R. Portanto, tem aqui representadas então curvas de sensibilidade aqui, um conjunto diferente de peixes, não é? Tem, enfim, aqui representado em baixo o pipão. O pipão é o cárcer dourado, portanto, é o peixe do banho. E vocês veem que ele é bastante mais sensível do que o conjunto dos outros peixes que estão aqui representados. Ele, de facto, tem estas adaptações, esta especialização através do ciclo de ferro, não é? E os outros não têm. Quanto mais abaixo está a curva, mais sensível é o animal. Repara, o que é que nós temos aqui? Estamos a representar o ideal auditivo, não é? Portanto, quanto mais baixo for o valor, quer dizer que os peixes devem um sinal com menos amplitude, portanto, se eles devem um sinal com menos amplitude, são mais sensíveis. Não é? E em abscissas têm frequência, portanto, vocês veem que normalmente os animais, os peixes, não ouvem muito acima dos 1000 Hz. Está bem? Portanto, a grande maioria dos peixes comunicam com frequências muito baixas na água, inferiores a 1000 Hz. Mas há peixes que ouvem a alta frequência. Por exemplo, conseguem detectar a presença dos sons de ecolocalização dos golfinhos, dos sons. Mas a grande maioria não consegue ouvir acima de algumas poucas centenas de hertz. Bom, este é o caso do chalupo, que é um animal lindíssimo, não é? Com uma boca, enfim, fantástica. Sense, não é? Que tem um repertório acústico muito complexo para peixes. Nós já descrevemos cerca de 6 sinais diferentes e já temos encontrado outras combinações. Não é? E os sinais são vários, diversos tipos, mas o sinal que é usado para produção de som no sentido de atrair as fêmeas para o ninho. É este, está-se um composto nome de sirene, e vocês já vão perceber o que é que é o nome de sirene nesta coisa. O som é isto. Está bem? dois tipos machos, ou machos que na época da reprodução arranjam uma competitividade debaixo de uma pedra, debaixo de uma rocha, protegem essa competitividade dos outros machos do ímpano, não é? E produzem este brilhante som, por vezes a uma cadência razoável de cerca de 20 por segundo, produzindo até mais de 1000 por hora, não é? E com este sinal conseguem atrair fêmeas que colocam os ovos no ninho, normalmente na parte, enfim, do teto do ninho, não é? E depois vão embora. E o macho fica a cuidar dos ovos até que os ovinhos, tenham uma vida, não é? E depois também, em princípio, abandonam o ninho, não é? O estabelecimento da relação entre a capacidade vocal do macho e o sucesso reprodutor, medido pela quantidade de ovos no ninho, foi validado por nós e, portanto, pela primeira vez nós sabemos, nós demonstramos que um macho com uma capacidade vocal elevada consegue produzir sinais a cadências muito elevadas, consegue atrair mais fêmeas para o ninho e consegue ter mais ovos no ninho e, portanto, isto é uma medida de sucesso. É claro que não são só as fêmeas que são atraídas para o ninho, também são machos que têm um aspecto muito parecido com os fêmeas, que são os machos sniga, os machos parasitas. É? E estes machos mimetizam as fêmeas, olhando para o animal assim, de repente não se consegue distinguir, não é? Mas em relação às fêmeas tem uma pequena diferença, é que tem uma goda enorme, não é? E portanto eles aproveitam quando podem, entram no ninho e tentam fertilizar os quantos ovos e depois saem dali assim, não é? E portanto enganam, digamos, o macho tipo 1, que é um macho muito maior que está a fugir do ninho. Bom, os outros sinais que estão aqui apresentados, se vocês quiserem ouvir, têm aqui esses sinais que são estabilizados. Fazem este tipo de sinal e depois tem aqui assim um outro que é o tipo de plástico. Gerar um sinal acústico, não é? E um sinal acústico que que tentava imitar, enfim, um outro animal e que tinha que andar. Não é? E estas interações geradas artificialmente, da análise destas interações, juntamente com a análise das interações naturais, porque nós temos animais em ninhos que são contíguos e, portanto, podemos analisar interações naturais, mostraram coisas muito interessantes, como, por exemplo, quando estes animais interagem, normalmente eles interagem alternando os sinais. Portanto, num coro, animais próximos não estão a vocalizar simultaneamente, normalmente vocalizam de forma alternada. Isto é certamente importante, quando uma fêmea se aproxima, não é? Enfim, pode mais facilmente discriminar os sinais de animais próximos, porque eles não estão a vocalizar em simultâneo, não é? Por exemplo, outro aspecto interessante, animais que têm uma condição física muito boa, conseguem manter taxas de vocalizações muito elevadas, não é? E quando o outro animal começa a interagir com eles, eles normalmente mantêm a sua taxa ou aumentam, não é? Mas animais que não têm esta condição física, que não são capazes de fazer isto, têm uma estratégia, por exemplo, muito diferente. Temos vários exemplos disso, que eles estão caladinhos e quando os vizinhos se calam é que eles conseguem, é que eles começam a produzir sinais. Não é? Porque não conseguem competir com os vizinhos e, portanto, têm uma estratégia completamente diferente. Por isso, deixa-me lá cantar quando agora tenho uma janela de oportunidade. Pode ser que haja aquela pessoa que eu perco, venha aqui ter comigo. Bom, um outro aspecto curioso destes sinais, destas sirenes, é que aparentemente são, enfim, têm alguma individualidade. O que é que eu digo aparentemente? Porque nós, está uma dúzia de animais a cantar ali em simultâneo. Nós conseguimos encontrar nas sirenes características que se mantêm no tempo durante aquele período. Agora, se nós, em vez de olharmos para 5 minutos, olharmos para 3 dias, ao fim de 3 dias, a variabilidade intra-individual já é muito grande. Portanto, enfim, uma das hipóteses que nós colocámos é que poderia haver reconhecimento individual. Ainda poderá haver. É? E isso levantava, abria caminho para coisas muito interessantes, como por exemplo estudar aspectos como o efeito do querido inimigo. Não é? Que é basicamente o macho que está a cantar e tem ali um vizinho com um ninho ao lado, não é? Tolerar melhor a presença daquele sinal do que a presença de um outro que ele, enfim, reconheceria como um intruso que não estaria ali, por exemplo. Enfim, são experiências que nós desejamos fazer, mas até agora ainda não. Não foram feitos. Os sistemas de audição deste animal são naturalmente, ou melhor, a coligação acústica destes animais é naturalmente influenciada pela atividade do homem. Não, isto é apenas um pequeno exemplo. Um trabalho feito pela Raquel, com os céus, quando estava a trabalhar connosco, em que ela fez a sensorial auditiva do cachorro, numa situação em que, enfim, em que há silêncio, não é? Portanto, com uma muito boa duração de sinal auditivo, e enfim, determinou que estes limiares de sensibilidade são indicados a azul, e verificou que os limiares de sensibilidade estavam muito abaixo da amplitude dos sinais que normalmente são gerados para distâncias até alguns metros. Não é? Vocês têm aqui representado o espectro, portanto, da sirene, que está aqui assim, representado a ver. Este está muito acima deste. Contudo, quando nós introduzimos ruído antropogénico de barco, não é? Portanto, os barcos que passam aqui assim por Tejo, não é? Servem ali assim com o que se verifica é que a sensibilidade, enfim, fica muito deteriorada, não é? Claro que estas variações são superiores a 10 decibéis. É? E naturalmente isto dificulta muito a comunicação e a capacidade que eventualmente têm as fêmeas que se vão aproximar de tentar os machos a alguma distância. Portanto, é reduzir consideravelmente as distâncias. Claro que vocês dizem, e eu também digo, é? Bom, mas se os sinais se passarem dos barcos para o esporádico, que não faz mal nenhum. Porque passam um barco e depois têm, enfim, um ambiente um pouco ruído outra vez. É verdade. É? Claro que sim. O problema é em zonas em que o tráfego é muito intenso. Quando isso acontece, outro aspecto interessante é a comunicação elétrica, não é? Todos vocês viram os comentários da National Geographic, não é? E enfim, ficam impressionados com a sensibilidade incrível que tem os barões para sinais elétricos. O trabalho complexo elétrico, enfim, mais espetacular, mais sistematizado, foi iniciado por Walter Angerberg. Infelizmente, Walter Lindbergh morreu num desastre de avião em Pittsburgh, aqui há mais de 10 anos, durante uma conferência. Mas ele deixou um conjunto de alunos muito motivados, não é? Continuou a obra dele. Então, nós hoje em dia temos imensa informação acerca da comunicação em peixes elétricos com sinais fracos, não é? A própria série de pessoas que trabalharam nos programas foi muito funcionada, essa investigação foi muito funcionada. Peixes elétricos existem sobretudo nas regiões tropicais, não é? E a capacidade de. Temos dois tipos, básicos. De peixes elétricos, não é? Peixes elétricos conseguem gerar sinais muito intensos, não é? Como a enguia elétrica deixa sinais até aos 600 ou 700 volts, não é? Ou este torpedo gera sinais, enfim, para mais de acima de 100 volts, que são utilizados na captura de presas. Conseguem atordoar presas e, portanto, mais facilmente capturá-las, não é? E peixes elétricos que geram sinais elétricos para sentir o ambiente para se orientar e para comunicarem também entre si. Não é? É claro que estes sinais são utilizados para o animal se orientar no seu meio, no seu meio ambiente, também são utilizados para capturar presas. É? E tem, enfim, os exemplos destes peixes faco, que são muito conhecidos e que vocês já viram em os aquários, não é? São peixes. Que se encontra na bacia do Amazonas, e esta espécie também é muito, muito conhecida aqui nos aquários. Os sinais que estes animais geram são normalmente sinais pulsados, não é? Ou sinais sinusoidais. Estes peixes de faca têm sinais muito parecidos com o sinusoidal, quase tudo. E é interessante quando dois animais, estes peixes de faca, se aproximam do outro, um baixa a frequência do seu sinal e o outro eleva a frequência do seu sinal para que não façam interferência um com o outro. Para que dessa maneira consigam continuar a olhar para o mundo que o leva. Naturalmente, isto é importante para animais que vivem em meios aquáticos em que a turbidez é elevada, por menos entre as alturas do ano. Bem, portanto, alturas em que a visão não tem não é útil. Não é? E estes sistemas elétricos funcionam. Ora bem, então já vimos que os órgãos elétricos estão em várias posições do peixe que podem gerar sinais muito fortes, como nas enguias elétricas ou no torpedo, não é? Ou sinais fracos, não é? Normalmente são gerados o tecido muscular modificado ou o tecido nervoso. Modificado, o órgão que produz o sinal está normalmente na zona posterior do animal, mas é claro que há sempre exceções, não é? Sinais elétricos fortes são utilizados para atordoar presas e podem chegar aos 150 na enguia elétrica, aos 600 volts, e os sinais fracos dos peixes, os chamados weak electric fish, não é? São sinais com muito pouca amplitude, inferiores a 1 volt, são usados, como já vimos, para navegação, comunicação e hidrolocalização e naturalmente detecção de presas no seu ambiente. Não é? Normalmente são sinais eletropulsados, sinais, mas não produzem sinais eles próprios para navegação ou atordoamento de presas. Tem o caso enfim, dos tubarões. Os tubarões não são peixes que produzem sinais elétricos, não é? Mas têm bolas de Lorenzini muito, muito sensíveis a campos elétricos, não é? Mas temos outros que detectam o campo elétrico que eles próprios geram e dessa maneira podem, enfim, perceber-se do ambiente, à sua volta, quer sejam outros animais, quer sejam fontes animadas, como rochas, pedras, enfim, o que for. A detecção é feita por ampulas de Lorenzini, que estão normalmente mais densas na zona anterior do animal, e tem aqui apresentado, enfim, a posição de ampulas de Lorenzini na cabeça de um tubarão, não é? Em que se vê que a densidade, enfim, é considerável à volta da cabeça do animal. Portanto, o tubarão pode, quando se aproxima de uma presa, utilizar a informação elétrica para se orientar a curta distância. Até porque os tubarões, quando atacam as presas, fecham os olhos, não é? E utilizam informação elétrica na aproximação final. Os peixes elétricos fracos, não é? Produzem o seu próprio sinal elétrico, normalmente na zona posterior do corpo, e depois detectam os campos mais na zona anterior. E o que está aqui apresentado neste desenho é a forma como eles eventualmente podem detectar a presença de um objeto pouco condutor ou de um objeto muito condutor. Se vocês pensarem, estamos a falar de peixes que vivem em água doce neste caso, não é? Um objeto muito condutor pode ser um outro animal, nomeadamente um animal que sirva de presa. Não é? E então, o que é que nós podemos ver aqui? Basicamente, podemos ver que se o objeto for mais condutor do que a água, nós temos um aproximar das linhas de força do campo. Não é? E portanto, isto aparece no corpo do animal como uma zona em que o campo é mais intenso. Não é? Se o objeto for menos condutor do que a água, para oferecer resistência, tem um afastar das linhas de força. Isto surge nos receptores do animal, naquela região do corpo, com uma região com menor intensidade do campo. Não é? Portanto, digamos, uma zona escura, entre aspas, no campo elétrico e uma outra zona brilhante no campo elétrico. Desta maneira, o animal pode ser perseguido, enfim, do ambiente à sua volta, utilizando apenas o campo elétrico, de facto. É capaz de se orientar apenas com o campo elétrico sem usar o sistema visual para nada. Bom, aqui tem apresentado enfim, um modelo da orientação deste peixe faca para uma presa que está aqui representada. Não sei se isto é o que vocês vão ver que ele muito rapidamente consegue chegar à presa. Basicamente, o que está aqui apresentado é que ele detecta um aumento da intensidade do campo nos lados do corpo, né? E depois leva essa zona com aumento da intensidade até à boca. Né? Vou repetir isto. Não sei se é o que mais uma vez, muitos deles eram psicólogos. A conexão química é naturalmente muito importante no meio aquático também, não é? Porque os peixes detectam a presença de produtos químicos na área, na defesa olfativa, porque têm narinas, não é? Por onde circula a água, por um canal interno, que tem poros inalantes e exalantes, não é? E essa água passa por epitélio sensorial e o epitélio sensorial da luz olfativa e naturalmente perto produtos químicos que vão com a água. Existem um conjunto diverso de sensores na luz olfativa com receptores para moléculas diferentes, né? E essa informação é canalizada depois para o bolo olfativo, para glomérulos olfativos diferentes. Está bem? E, portanto, existe categorização, se nós quisermos, das moléculas olfativas em bolos olfativos diferentes e processamento, naturalmente, no sistema nervoso central também de forma da visão. Isto é importante por diversas razões. Não é? Uma das razões, naturalmente, é porque, enfim, dá informação acerca do meio para interações sobre. Conhecimento sobre a presença de cons específicos ou diretamente predadores, não é? E é muito importante, por exemplo, em interações durante a reprodução de algumas espécies. Não é? Porque há muitas espécies que têm feromonas e essas feromonas são importantes no período da reprodução. Não é? Bom, e daí que um caso interessante. Um estudo feito com Chipófilo, em 1997, este senhor Fischer estudou a população de Chipófilo no rio Caldauli, fica no México Oriental, e encontrou duas espécies, Chipófilo grismani e Chipófilo nobis, perfeitamente. Com praticamente nomes sem sensibilidades. E uns anos depois, e estamos a falar de 6 anos depois, não é quase nada, não é? Voltou e o que ele encontrou foi algo completamente diverso. Encontrou uma situação em que agora praticamente quase só encontrar híbridos. Encontrou uma quantidade de híbridos extremamente elevada. No prazo. 6 anos, não é nada. E então começou a cortar a cabeça e perguntar-se o que é que se passa aqui. E o resultado envolve a comunicação efetiva. Porque basicamente o que aconteceu foi que durante aqueles 6 anos o rio ficou mais poluído. Mais poluído, sobretudo, devido à agricultura e à matéria orgânica degradada. E, portanto, há ciclo na área. O que eles verificaram foi que se agora regassem em macho fêmea, tratassem de fêmea a um macho, em água limpa, as fêmeas preferiam os machos tão específicos aos machos heterozigóticos. Mas se usassem água do rio, que não conseguiam distinguir os machos com específicos dos heterozigóticos. E isto porque a feromona, em princípio, a feromona fica descarada. Embora eles, neste caso, não é que nesta altura do mês eles tenham detectado a feromona, mas naturalmente há que medir que é absolutamente crucial para o conhecimento. Se utilizassem apenas pistas visuais, utilizando. Experiência de vida playback, não é? Naturalmente que, por informação visual, as fêmeas conseguiam distinguir bem os machos da espécie dos outros que preferiam os machos da própria espécie. Mas quando é situação natural, em que há envolvimento de sinais químicos, elas não conseguiram distinguir e isso foi o que gerou quantidade entre as duas espécies gera uma quantidade imensa de naturalmente, enfim, com o tempo, se se mantiver assim, vai certamente condicionar a negociação. Um outro exemplo, que é o último que eu tenho aqui para vos dar, porque vou passar por todos os dois, se entenderem, é o caso de Oreocolis moçambicus, que é a tilápia, que tem sido muito estudado por diversas pessoas, mas inclusive por dois grupos em Portugal, tem por três grupos, então, muito nisto. Grupo de respeito à comunicação química, Eduardo Barato, que está no Algarve, tem estudado mais a comunicação química e, enfim, as coisas evoluíram muito. Hoje em dia, ele está a tratar de feromona, enfim, o composto de feromona da filápia, não é? E já consegue as experiências como experimentar utilizando o químico isolado, mostrar provavelmente que, de facto, aqueles que têm uma interação, que são componentes cruciais da fauna. Estes animais são engraçados. Eles utilizam informação visual, o ciclismo, a ciclística, e o que se acha importante, na época, são os machos que ficam bem inchados no escuro, ficam preto azulado, digamos assim, com a zona baixa da boca branca. Escavam, enfim, umas concavidades no sedimento, não é? E formam leques. Diversos ratos na zona fazem os seus ninhos, não é? São muito, ficam muito agressivos, portanto, todos os rivais que se aproximam, eles tribam, não é? Os valores dos estrogénios, dos androgénios subem, portanto, com certa testosterona, elevam-se consideravelmente. E tudo o que é macho que se aproxima, eles traíram, portanto, enxogam. E tentam atrair fêmeas para o seu ninho, não é? Com, enfim, displays visuais, não é? Que fazem, enfim, uma série de movimentos e com as suas cores vibrantes, que naturalmente têm que ter contraste com o meio. Quando a fêmea se aproxima, eles utilizam informação acústica também e, portanto, produzem som ao aproximar uma fêmea, que certamente também são importantes no contexto de corpo e no contexto de motor e utilizam pulso de urina. Portanto, um macho dominante produz muito mais pulso de urina do que o macho não é dominante, é? E na urina encontra-se a feromona sexual. Portanto, eles, enfim, se apresentam essa comunicação longitudinal em que têm pelo menos estes três canais envolvidos na interação com os fêmeas e na interação com os machos, sobretudo o visual. Portanto, com as fêmeas, os três canais, e os produtos de forma visual, com outros machos, apenas e visual. Quando dois machos se encontram, eles têm uma dança visualizada, e eles, enfim, fazem um acesso no outro, elas voltam, não é? Quando são machos, têm uma dimensão equivalente, normalmente, a uma escalada da interação humanista que eles guardam. Aí tem os confrontos, enfim, gostam de um com o outro, guardam-se frequentemente. Aí pode-se ferir um com o outro. Quando as dimensões são, enfim, consideravelmente diferentes, ou mais pequenas, desandam para fora, se não tiver desandam de para fora, acontece muito claro, perde a cor, não é? Fica com a cor da fêmea, com os clarinhos, fecha as barbatanas e coisas assim um tempo, não é? Assume uma posição submissa e produz normalmente a agressividade do animal. O que vocês têm aqui assim indicado deste lado são registros perceber, não é? A sensibilidade que eventualmente estes peixes têm para a urina da própria espécie, não é? E o que vocês veem é que com diluições de ordem de 10 a 24 ou 10 a 24 menos 5, eles até conseguem detectar a presença dos químicos da urina na água. É? E portanto têm uma sensibilidade muito, muito grande para. Para os químicos, para a feromona, não é? Que é colocada na água. Há uma série de experiências muito engraçadas feitas por este grupo, não é? Nomeadamente, se vocês tiverem, se fizerem um confronto com um espelho, não, os animais não reconhecem as imagens do espelho e combatem os espelhos. É? Mas o combater com o espelho é uma situação que não gera nenhum vencedor negativo. É um problema que não tem solução possível. Ao contrário, uma situação natural em que o animal, quando combate com o outro e ganha o combate, a probabilidade de ganhar o combate seguinte é elevada. E no caso de ter o combate com o outro e perde o combate, a probabilidade é o combate seguinte. Portanto, um perdedor leva tempo a fazer o reset. E este tempo são dias. Não é? Muito tempo de restabelecer-se se confronta em que perdeu, enquanto que um ganhador, ao contrário, não é? Tem uma probabilidade de levar a ganhar esse passa. Quando se coloca um joelho, isso acontece. Então, eles fizeram estratégias em que logo fazem combates, não é? Com os joelhos, mas utilizam agora a urina para. Para testar o comportamento, não é? Em face da guarda do químico. O resto é cinzento. E o que eles verificaram é que, se tiverem um peixe e introduzirem no tanque urina de um animal dominante, eles baixam consideravelmente a agressividade do peixe que está em contexto do peito. Se introduzirem urina de um animal subordinado, eles aumentam a agressividade do peixe que tem energia. Portanto, esta informação da urina, inclusive, informa acerca do ranking, digamos assim, ou da capacidade de combate, digamos assim, do peixe. Bom, estes animais são de água doce, portanto, naturalmente, produzem muito urina, não é? Mas enquanto os mais dominantes têm um reservatório de urina, guardam a urina, não é? E utilizam em cursos de ligados quando há interações com os machos ou com as fêmeas, não é? Os machos dominantes não. Os machos que não são dominantes têm muito menos quantidade de urina